Ligado em pipoca. Como é que o senhor chama a linha de pronto no 7? Via Pátio, Índia e Alfa até o ponto de espera da 1-0. Bom, te espera a torre em 1-1-8, decimal meia dúzia. Um ajuste no 0-3, um bom voo. Autorizado, Pátio, Via Pátio, Índia e Alfa. J6741, só um instantinho para iniciar o push. Temos uma TR da Trip iniciando o táxi. Vai taxiar a retaguarda. E um Boeing da companhia para parqueamento no 04. Que é só um instantinho, me escuta aguardando. Fala, Salvador, bom dia. J6723, Lisão. É 723, condições de agilizar e taxiar a Juliette até o 04. Temos um Boeing da companhia apenas aguardando o parqueamento para início do push. Afirmativo, tá agilizando, 6723. Solo web 67 Saturno. Prossiga. Possibilidade da partida na posição? Afirmativo, aguardando apenas o parqueamento do Boeing da companhia no 04 e após o mesmo início do push, ok? Ok, obrigado. Está autorizada a linha de colapso 10, 1 centena com 1 dúzia. Quebec já é autorizado na 1-7, 1 centena com 14. Ativo, tá livre o trip. Oi, Salvador, muito boa tarde. Alta 3204, a 2 milhas do Via Terra. Só 3804, continua a aproximação, aguarde pista livre. 3804. Pés aqui no Quebec Terra. Quebec Black Sierra ingressando no Axé 19, corrige 1208, bom voo. 208, vem cá. Decolou aos 34, 1208, bom voo. Chamando 208, grato, 5486. Tan 3804, autorizado pouso, uma centena com 14 nós. Sim, pouso, Tan 3204. Golf Mike Alpha, continua a aproximação, pista 10, aguarda a pista livre. Mike Alpha, então, modifica as regras, reporta final no 7, ajuste 1013, o vento uma centena com 15 nós, reporta final no 7. Web 6741, está com 139, 4 horas, antena com pronto para o táxi. Objeto 6741, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18 decimal meia, dúzia, ajuste no 0, no 3, bom voo. Sinto ponto via Índia Alfa, quanto lá e pronto, 18 meia, Torre, ajustado 1003, boa. Normal, bom trabalho. Torre Salvador, bom aeronave, 4 horas. Solo Salvador, muito bom. Tarde, é o Tan 3804, livrou. Tan 3804, bom dia, táxi Alfa Juliette, posição 1-1, parte principal. Alfa Juliette, 1-1, Tan 3804, Fernanda. Dando, gol na 94 horas. Afirmativo, 941, repórter no externo. Camarada. Passou o externo do Gol 9941, baixar travado. Gol 941, livre pouso, 110 com 14. Livre pouso, Gol 941. Golf Mike Alpha aos 39, frequência livre estacional. Boa tarde, Jorge, 6741, tá no ponto de espera, pronto, visual para trás. Ciente, mantém ponto de espera. Torre Salvador, vou no 754, 3 milhas, lembra? Vou no 754, chame no externo. Volta lá. Estando externo, Gol 1954. Sente, aguarda a pista livre. Prossegue aguardando. Aos 41, direita 21 décimo 9. Direita 219, 1941. Solo Salvador, o Gol 1941, livrou na Foxtrot. Gol 1941, táxi via Alfa Juliette, posição 07, parte principal. Alfa e Juliette para o 07, Gol 1941. O Galim mantém após o gol na final? Salvador Tower, morning, 10-3-8, 3-2-1-8, establish on ILS. 10-3-2-1-8, continue approach, stand by, leaving runway. Standing by for landing clears, 3-2-1-8. 754, libera a direita, 121 decimal 9, solo aos 44. Libra direita, 19, 754, gol. Web 6741, vento 1 centena com 14 nós, livre decolagem. Livre decolagem, 6741. Salvador, boa tarde, voo 9754. O 754, boa tarde, 7VA Alfa, reportando isso até com o seu Juliette para ingresso. Alfa, reportando da Juliette, 9754. Turn 3218, 08 degrees, 12 knots, clear to land. Clear to land, 3218. Sete quatro um aos 461-1208. 1208, obrigado, bom domingo. Sete Juliette, portão 08. Juliette 08, 754. Alpha Juliet 9, Tom 3218. Salvador, boa tarde, azul 4089 com a Papá. Azul 4089, boa tarde, informação Papá confere, Vitória 360, copia? Copia. Autorizado Vitória, nível 360, decola da 10 com curva à direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Eudes, onde intercepta upper Whisk 50 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8. E aciona 5440 nos respondos. Autorizado, Vitória 360, decola da Dói direita, da El Leda Eudes, Uperlisk 50. Controle 208, aciona 5440, azul 4089. Correto, portão 3. Chama pronto para o inspecionamento, azul 4089. Chamará 89. Salvador, muito boa tarde, objeto 6723, informação Papá, posição 4. Solicita, se possível, qualquer força mesmo. Jet 6723, Fortaleza, nível 330. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Momo. Transição Froti, aerovia per Zulu 19. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5451 no transponder. Fortaleza 330 per Zulu 19. Decola da 10 curva esquerda, Momo Froti 208-5451. Só reto, portão 4, chama pronto para o check treinamento, 6723 da web. Chamará, obrigado. Romeu Papatanga, autorizado pouso no 7, 110 graus com 109. Autorizado pouso, Romeu Papatanga.